sem querer. Conto os dias, conto as horas pra te ver. Nem dormindo eu consigo te esquecer. Rezo pra chegar domingo, louco pra te ver sorrindo, cheia de amor pra dar, pronta pra me namorar. Nosso amor é bom demais, que lindo. Dói esta saudade de você, que vontade de te ver, amor. Dói, não posso mais viver assim, sem você perto de mim, amor. Sem querer, conto os dias, conto as horas pra te ver. Nem dormindo eu consigo te esquecer. Rezo pra chegar domingo, louco pra te ver sorrindo, cheia de amor pra dar, pronta pra me namorar. Nosso amor é bom demais. Que lindo.